Luto feito diamante, tenho você e lapidou. Me fez sentir a vontade aqui dentro do seu coração. Você mudou minha vida, de todo mal me curou. Agora é a metade de mim, é o meu céu e o meu chão. Paro e penso se eu mereço tudo que você me deu. Para o tempo quando eu te vejo, é um presente de Deus que me deu seus olhos azuis como o mar, me fez perder o medo de amar, que me deu motivos pra recomeçar, me fez viver, me fez sonhar só com você. Penso se eu mereço tudo que você me deu. Para o tempo quando eu te vejo, é um presente de Deus que me deu seus olhos azuis como o mar, me fez perder o medo de amar, que me deu motivos pra recomeçar, me fez viver, me fez sonhar, que me deu seus olhos azuis como o mar, me fez perder o medo de amar, que me deu motivos pra recomeçar, me fez viver, me fez sonhar só com você.